Quem ama de verdade não quer que o outro mude. Quem ama de verdade aceita os erros e aplaude as virtudes. Só quer ficar no grude. A gente vai ser assim, eu cuido de você, você cuida de mim. A nossa vida vai ser, mas que maravilhosa, que sorte a nossa. Eu juro que não vou ligar se você se atrasar ao encontro, jantar, isso tudo é besteira. Eu amo sua chegada e minutos são nada pra quem te esperou a vida inteira. Por acaso esquecer em cima da cama a toalha molhada ou no chão do banheiro, não vou me importar, eu vou aproveitar, agarrar e sentir o teu cheiro. Porque perfeito é ter você e os seus defeitos. Porque perfeito é ter você e os seus defeitos. Mãozinha pra cima no clima, gente. Eu cuido de você, você cuida de mim. A nossa vida vai ser, mas que maravilhosa, que sorte a nossa. Eu juro que não vou ligar se você se atrasar ao encontro, jantar, isso tudo é besteira. Eu amo sua chegada e minutos são nada pra quem te esperou a vida inteira. Se por acaso esquecer em cima da cama a toalha molhada no chão do banheiro, não vou me importar, eu vou aproveitar, agarrar e sentir o teu cheiro. Porque perfeita é ter você e os seus defeitos. Porque ter você e os seus defeitos. Porque perfeito é ter você e os seus defeitos.